Capítulo 4. A humildade nos ensinamentos de Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, verso 29. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, versos 26 e 28. Vimos a humildade na vida de Cristo, como ele revelou seu coração para nós. Agora, vamos ouvir seu ensinamento. Para tal, devemos ouvir como ele fala disso e até que ponto ele espera que os homens, e especialmente seus discípulos, sejam humildes como ele foi. Vamos estudar cuidadosamente as passagens, as quais raramente faço mais do que citar, para receber a plena impressão de quão frequente e quão seriamente ele ensinou isso. Isso poderá nos ajudar a perceber o que ele requer de nós. Primeiro, olhe para o início do seu ministério. Nas bem-aventuranças com as quais o Sermão do Monte começa, ele disse: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, versos 3 a 5. As primeiras palavras de sua proclamação do Reino dos Céus revelam a única porta aberta através da qual entramos. Para os pobres, que não têm nada em si mesmos, vem o reino. Para os mansos, que não buscam nada em si mesmos, será a terra. As bênçãos dos céus e da terra são para os humildes. Para a vida celestial e terrena, a humildade é o segredo da bênção. Segundo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus ofereceu a si mesmo como mestre. Ele nos fala que espírito podemos achar nele como mestre, o qual também podemos aprender e receber dele. Mansidão e humildade são a única coisa que ele nos oferece. Nelas acharemos perfeito descanso para nossa alma. A humildade foi destinada para ser nossa salvação. Terceiro, os discípulos disputaram quem seria o maior no reino e concordaram em perguntar ao mestre, Lucas 9, verso 46, e Mateus 18, verso 1. Ele colocou uma criança no meio deles e disse: Aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, verso 4. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? A pergunta é, de fato, de grandes implicações. Qual será a primeira distinção no reino dos céus? A resposta, ninguém, a não ser Jesus, poderia ter dado. A principal glória nos céus, a verdadeira inclinação celestial, a principal das graças, é a humildade. Aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é grande. Lucas 9, verso 48. Quarto, a mãe dos filhos de Zebedeu pediu a Jesus que seus filhos se sentassem à sua direita e à sua esquerda, no lugar mais elevado no reino. Jesus disse que não era ele quem concederia isso, mas o Pai, e daria aquelas para quem estava preparado. Eles não devem buscar ou pedir por isso. Seu pensamento tem de estar voltado para o cálice e o batismo da humilhação. E depois Jesus acrescentou: Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, versos 26 a 28. Como a humildade é a marca de Cristo, o celestial, ela será o único padrão de glória nos céus. O mais humilde é que estará mais perto de Deus. A primazia na igreja é prometida aos mais humildes. Quinto, falando às multidões e aos discípulos sobre os fariseus e sobre o amor deles pelas primeiras cadeiras nas sinagogas, Cristo disse uma vez mais: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23, verso 11. A humildade é a única escada para a honra no reino de Deus. Sexto, em outra ocasião, na casa de um fariseu, ele contou a parábola de um convidado que foi chamado para ocupar o lugar mais à frente, Lucas 14, versos 7 a 11, e acrescentou: Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A exigência é implacável, não há outro caminho, somente a auto-humilhação será exaltada. Sétimo, depois da parábola do fariseu e do publicano, Cristo falou novamente, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. No templo, na presença e na adoração a Deus, tudo o que não é permeado por uma profunda e verdadeira humildade diante de Deus e dos homens é sem valor. Oitavo, após ter lavado os pés dos discípulos, Jesus disse, Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, verso 14. A autoridade da liderança e do exemplo, todo pensamento, seja de obediência ou conformidade, faz da humildade o primeiro e mais essencial elemento do discipulado. Nono, à mesa da Santa Ceia, os discípulos ainda disputavam quem seria o maior. Jesus disse, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. No meio de vós, eu sou como quem serve. Lucas 22, versos 26 e 27. O caminho pelo qual Jesus andou e que ele nos abriu, o poder e o Espírito, nos quais ele efetuou a nossa salvação e para os quais ele nos salva, é sempre a humildade que me faz o servo de todos. Quão pouco isso é pregado? Quão pouco isso é praticado? Quão pouco a falta disso é sentida ou confessada? Para não dizer quão poucos chegam a isto, alguma medida considerável de semelhança a Jesus em sua humildade. Antes, quão poucos pensam em fazer sempre disso um objeto específico de contínuo desejo ou oração. Quão pouco o mundo tem visto isso, quão pouco isso tem sido visto até mesmo no círculo interior da igreja. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Que Deus nos permita crer que Jesus fala sério. Todos sabemos o que o caráter de um servo ou escravo fiel implica. Devoção aos interesses do Mestre, estudo cuidadoso e atento para agradá-lo, deleitar-se em sua prosperidade e honra e felicidade. Há servos na terra nos quais essa disposição são vistas, e para os quais o nome de servo nunca foi nada a não ser glória. Para quantos de nós não tem sido uma nova alegria na vida cristã saber que podemos nos entregar como servos, como escravos a Deus, e descobrir que o servir a Ele é nossa maior liberdade, a liberdade do pecado e do ego. Precisamos agora aprender outra lição. Jesus nos chama para sermos servos uns dos outros, e que quando aceitamos isso de coração, esse serviço também será o mais abençoado de todos, uma nova e mais plena libertação do pecado e do ego. À primeira vista, isso pode parecer difícil. Isso é assim somente por causa do orgulho que ainda se considera alguma coisa. Se uma vez aprendermos que ser nada diante de Deus é a glória da criatura, o Espírito de Jesus, o regozijo dos céus, daremos boas-vindas com todo o coração à disciplina que, porventura, tenhamos ao servir, até mesmo aqueles que tentam nos importunar. Quando o nosso próprio coração estiver colocado nisto, na verdadeira santificação, estudaremos cada palavra de Jesus em auto-humilhação com um novo deleite, e nenhum lugar será baixo demais, e nenhum rebaixamento será profundo demais, e nenhum serviço será insignificante ou prolongado demais, se pudermos compartilhar e provar a comunhão com Ele, que afirmou, Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22, verso 27. Aqui está o caminho para a vida superior. Baixo, mais baixo. E isso foi o que Jesus sempre disse aos discípulos, que estavam pensando em ser grandes no reino e em sentar-se à sua direita e à sua esquerda. Não busquem, Não peçam por exaltação, isso é trabalho de Deus. Olhem para isso, para que vocês se humilhem e não tomem diante de Deus ou do homem lugar que não seja o de servo. Isso é o trabalho de vocês. Façam com que esse seja seu único propósito e oração. Deus é fiel. Assim como a água busca e preenche o lugar mais baixo, assim também no momento em que Deus encontra a criatura rebaixada e esvaziada, sua glória e poder fluem para exaltar e abençoar. Aquele que se humilhou, esse deve ser o nosso único cuidado. Esse será exaltado. Isso é o cuidado de Deus, pelo seu poder maravilhoso, em seu grande amor, ele fará isso. Os homens, algumas vezes, falam como se humildade e mansidão pudessem tirar de nós o que é nobre, corajoso e valoroso. Oh, quem dera todos cressem que humildade é a nobreza do reino dos céus, que ela é o espírito genuíno que o rei dos céus exibiu, que isso é semelhança a Deus, humilhar-se, tornar-se o servo de todos. Esse é o caminho para a alegria e para a glória da presença de Cristo em nós, seu poder repousando sobre nós. Jesus, o manso e humilde, nos chama para aprender dele o caminho de Deus. Vamos estudar as palavras que temos lido, até que nosso coração seja preenchido com o pensamento: minha única necessidade é a humildade. E vamos crer que o que Deus mostra, ele concede. O que ele é, ele concede. Como aquele que é manso e humilde, ele virá e habitará no coração desejoso.